o Playboyzinho. portaldoarrocha.com.br, o site oficial do Arrocha. Quantas vezes eu fiquei a mim do som do carro, bebendo e curtindo Zezé de Camargo, tentando enganar a minha solidão, solidão. Depois que você foi embora, estou vivendo com viver, e nem dormindo eu consigo te esquecer. Volta pro meu coração. Faz mais uma vez comigo, que eu dou a vida por um beijo seu. Cada volta é um recomeço, menina veneno, te peço por Deus. Fique comigo, mas não vá, porque pra te esquecer não dá. E quando toco o CD dos Zezé, meu coração só quer chorar. Não passa, isso é o amor. E quando eu escuto ai, ai, ai, é o amor, as lembranças me vêm na memória. É a força da paixão que tem dois corações e uma história. Que eu dou a vida por um beijo seu. Cada volta é um recomeço, menina veneno, te peço por Deus. Fique comigo, mas não vá, porque pra te esquecer não dá. E quando toco o CD dos Zezé, meu coração só quer chorar. E quando eu escuto a que não passa, isso é o amor. E quando eu escuto ai, ai, ai, é o amor, as lembranças me vêm na memória. É a força da paixão que tem dois corações e uma história. É a força da paixão que tem dois corações e uma história.